السورة الفنشي. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Não viste como teu Senhor agiu com os donos do elefante? ألم يجعل كيدهم في تضليل. Não fez ele sua insídia ficar em descaminho? وأرسل عليهم طيرا أبابيل. E contra eles enviou pássaros em bandos. Que lhes atiravam pedras de sigil. Então, tornou-os como folhas devoradas.